doce, doce, doce. A vida é um doce. Vida meu. Escolhe cada doce. Tem o doce. É um doce. Pedaço do céu. Doce, doce, doce. Escolhe que doce. Doce, doce, doce. Pedaço. A vida é um doce. Vida meu, escolhe que doce. Doce, doce, doce, a vida é um doce, vida mel, escolhe que é doce, tem um doce, pedaço de céu. Doce, doce, doce, a vida é um doce, vida mel. Escolhe que é doce. Tem um doce, pedaço do céu. Eu. Doce, doce, doce, a vida é um doce, vida mel. Escolhe que é doce. Tem um doce, pedaço do céu.